arrebita o bumbo e grita. Eita, novinha, arrebita o bumbo e grita. Arrebita, arrebita, arrebita, arrebita o bumbo e grita. Arrebita, arrebita, arrebita, arrebita o bumbo. Arrebita tudo muito mais forte. Ei!